trabalho é mais um show e mesmo assim ainda sinto um arrepio. E quando eu subo nesse palco é pra tentar retribuir esse carinho. E o peito bate a 100 por hora e na minha veia passa um rio de emoção. É Deus quem faz da minha voz um instrumento pra cantar pra esse povão. Vamos detonar! Vamos detonar essa carga explosiva e espalhar no ar, espalhar no ar energia positiva. Vamos viajar, entrar na locomotiva, preparando o corpo pra contagem regressiva. 3, 2, 1, é hora de sambar, vem junto mergulhar nessa magia. É hora de cantar no embalo dessa linda melodia. É hora de sambar, vem junto mergulhar nessa magia. Essa locomotiva do samba. Salve o samba! Salve o samba de verdade! E aqui fica o meu respeito a todo partideiro, a todo sambista de coração. Valeu, Sereno, valeu, André Renato, por esse samba bonito, muito obrigado. Valeu, Wilson Prateado. Valeu, Lincoln de Lima. Valeu, Rodrigo Tavares. Valeu, banda Cara de Tigre. Valeu, Luciano Broa. Sepacó. Chega mais, nego da moeda. Alô, Timaia. Dada Costa. Rafael Delgado. E a Fé.